ser ou não ser MC, destaca a camiseta, joga o jogo da rima e vê se representa. Se é isso que tu quer, parceiro, corre atrás, pois coadjuvante de MC pra frente não vai mais. Bem que se quiser de raiz, da rima sou mais um aprendiz. Pelo contrário do que muitos dizem, rimando pra mim sinto bem feliz. A vida é assim, chore por mim, pois não chegou meu fim. E decidi que se vou prosseguir, cantando na base, enfim. Tome posse do microfone, pois trago a rima como herança. Eu sonho desde criança, vejo bem na fé com esperança. Faça aquilo que tu gosta, não acredita no que aposta. Te entrego a proposta, solução da sua pergunta, sem resposta. Escolho o caminho certo para depois não me dizer que não era o que queria e o que eu vou poder fazer. Simplesmente nada, não sou vidente, não tive essa visão. Tire você a conclusão, para não viver na ilusão. Entre DJs, MCs, b-boys, b-girls e grafiteiros, o hobby vira profissão por falta de dinheiro. Nessa indústria musical tem que ter um investimento, apostar no seu talento, apostar e ser sua fonte de sustento. Se pra gravar no estúdio é caro, imagina quanto tu gasta na rádio. E se caso der certo por outro lado, vão dizer que eu faço é plágio. Se tu não tiver envolvimento, tu não canta nem show beneficente. Mas tô passando por tudo isso, quer dizer mais um passo à frente. Fala que é falta de incentivo, não faça isso uma desculpa. Para no meio do caminho pra conviver com a culpa. Se eu gravei essa música, estou firme e forte, vou prosseguir. Basta você dizer a seguir, eu quero e posso, também vou conseguir. Ser ou não ser MC, destaca a camiseta. Joga o jogo da rima e vê se representa. Se é isso que tu quer, parceiro, corre atrás. Pois coadjuvante de MC pra frente não vai mais. Direto de São Paulo, SP, sigo andando pelas ruas da cidade, buscando a essência da musicalidade, diferentes nacionalidades, minha especialidade na simplicidade é poder trazer algo de novo para o cenário. E não apenas ficar posando com carro, dinheiro e mulher, porque viu não é imaginário. MC é abreviação de meu nome e sobrenome que consta na minha carteira de identidade. Mas nada disso vale se não teria talento com microfone e afinidade. Vejo sempre intitulados MCs que dão mais valor para a roupa que veste, esquecendo o significado de certas palavras e nada de bom investe. Não valorizo o que diz que representa, só está fazendo parte por aparência. E quando se apresenta, a única pessoa que leva a indústria à falência. Profissionalismo acima de tudo, do que adianta a quantidade sem ter conteúdo. Magno César que rima, rima Magno César à vontade. Também escuto o som gringo de K-Tip, a Flip Mode Squad, misturando rap com o verdadeiro funk de antigamente, original. Aquele que foi tocado por Funkcast, Steve Wonder e James Brown. Ouvindo raridades armazenadas contidas em vinil, entre outros cantores nacionais, regionais, culturais do Brasil. Como África Bambata, Marcelo D2 à procura da batida perfeita. Rap, soul, funk, reggae, jazz são ingredientes dessa receita. Se rola uma química nessa fusão, labor de falou que conjumina. Albert Einstein comprovou a teoria, não só pela física mental que predomina. A matéria-prima lapidada entrega você para o processo final. Elementos estarem combinados, responda meu vocal no instrumental. Ser ou não ser MC, destaca a camiseta, joga o jogo da rima e vê se representa. Se é isso que tu quer, parceiro, corre atrás, pois com o advante de MC pra frente não vai mais. Ser ou não ser MC, destaca a camiseta, joga o jogo da rima e vê se representa. Se é isso que tu quer, parceiro, corre atrás, pois com o advante de MC pra frente não vai mais. Ser ou não ser MC, vista a camiseta, a todos os MCs que representa. Ser ou não ser DJ, vista a camiseta, a todos os DJs que representa. Ser ou não ser b-boys, b-girls, vista a camiseta, a todos os b-boys, b-girls que representa. Ser ou não ser grafiteiro, vista a camiseta, a todos os grafiteiros que representa.